Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz dois violonistas excepcionais, Yamandu Costa e Rogério Caetano, com o álbum que divide e que leva seus nomes. Abrimos com Vou Vivendo, de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Chorando por Amizade, uma composição de Yamandu Costa, aqui em duo com Rogério Caetano. Uma homenagem a Hélio Delmiro, de Yamandu e Rogério Caetano. É a música Marceneiro Paulo. Choro em Mi Maior, uma outra homenagem a um grande violonista, Rafael Rabelo. Yamandu Costa e Rogério Caetano assinam os arranjos e a produção desse disco. Vamos ouvir Frevinho, mais uma composição de Yamandu. Thank you. Yamandu Costa e Rogério Caetano é o disco do dia de hoje. É um lançamento da Delira Música. Mais informações no site www.deliramusica.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Gilberto Nascimento. Até segunda-feira com mais um disco do dia.